Boa noite a todos. Responder os desencarnados. Eu queria escutar os encarnados agora. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite, meus amigos. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com vocês. Receber o gentil convite do nosso irmão Décio, da Jane, que está aqui na companhia do nosso querido Gilberto, e está sob a proteção amorosa do nosso querido Eliseu, do Bezerra de Menezes, está privando do amor, do carinho, do aconchego, do lar, do nosso querido Dorgival e de sua esposa Marlene, do nosso querido Pedrinho, meu professor de inglês aqui na América. E queria dizer para vocês que é uma oportunidade muito grande, uma alegria muito grande poder estar aqui falando em mais uma casa espírita nos Estados Unidos. A gente veio meio de última hora. Já deveríamos ter voltado ao Brasil desde ontem e, felizmente ou infelizmente, não consegui passagem, só retornaremos quinta-feira. Então, por isso que foi meio surpresa também, até para mim, poder estar aqui hoje com vocês. Nós trouxemos do Brasil alguns CDs de palestras também, alguns DVDs. Nós temos várias palestras já gravadas sobre vários assuntos, inclusive sobre o tema de hoje. Hoje nós iremos falar sobre a depressão e a terapia do amor. É apenas uma palestra de um seminário que se compõe de 5 outras apresentações. Esse primeiro tema de hoje. A segunda, auto-perdão, felicidade sem culpa, somente sobre sentimento de culpa que muitos de nós espíritas ainda trazemos. A terceira, depressão e obsessão espiritual, a importância do autoconhecimento. A quarta palestra, depressão e desapego, a alegria do trabalho no bem, que é o melhor tratamento para a depressão. E a quinta palestra, depressão, alcoolismo, vícios e o amor incondicional. Então estão ali na livraria, toda a renda revertida para a casa de vocês. É o nosso presente do Brasil. Temos os DVDs e temos também palestras sobre casamento, divórcio, lesões afetivas, a felicidade de ser espírita, a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência, o amor às dificuldades da convivência na casa espírita, Bezerra de Menezes, o médico do amor, e mais alguns títulos que vocês podem encontrar na saída e poderão ajudar também a sua casa adquirindo esse material. Bom, hoje nós iremos falar sobre a depressão e a terapia do amor. Nós vamos apresentar Jesus como o maior psicoterapeuta de toda a história. Os psiquiatras, psicólogos da atualidade, Hannah Wolff e tantos outros, defendem que o Evangelho de Jesus é um tratado de psicologia sem comparação. O melhor que a gente pode ter para nos ajudar contra a depressão. Então vamos iniciar dizendo que nós não temos nenhuma autoridade para falar sobre esse tema. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Vou apenas compartilhar com vocês a minha experiência como paciente de depressão durante muitos anos. Então vamos rogar a Jesus, o Mestre amorável de todos nós, para que Ele nos abençoe e nos deixe a sua paz. A depressão, meus amigos, não é uma doença moderna. Na verdade, é muito antiga. Apenas porque esse nome foi cunhado no século XVII, e só se tornou mais comum, mais conhecido, a partir das obras de Sigmund Freud no século XIX e século XX, nós temos a falsa impressão que a depressão é uma doença moderna. Mas, na verdade, nós vamos encontrar, nos livros mais antigos da humanidade, vários relatos tratando sobre melancolia, que era o nome antigo da depressão. Nós vamos encontrar no Bhagavad Gita, na canção sublime do hinduísmo, no diálogo entre Arjuna e o Mestre Krishna, um episódio tipicamente melancólico. Nós vamos encontrar Aristóteles narrando que costumeiramente Sócrates e Platão, seus mestres antecessores, recolhiam-se em um estado de profunda melancolia, onde Aristóteles acreditava que eles entravam em contato com seus daimons, a palavra grega que significava espíritos, gênios protetores, anjos guardiões na linguagem atual, e ali talvez adquirissem conhecimentos inacessíveis à maioria de nós. Na Bíblia, na narrativa de Jó, Nós vamos ver, depois de